E aí, chegou marumba. E hoje é sexta-feira, hoje eu vou partir pro bailão. É de dia de cachorra, é de Daniel Vídeos. Ela me derrete, já caiu. Eu achei que era cerveja, ela vem me baforou. Eu nunca vi uma coisa dessa, não. Tinha mulher engraçada jogando no rabitão. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Vem jogando, vem, vem jogando, vem, vem jogando, vem. Jogando a raba pra mim, vem jogando, vem, vem jogando, vem, vem jogando, vem. Vem jogando o rabetão pra mim, vem jogando o rabetão pra mim. Vem jogando o rabetão pra mim, vem jogando pra mim. Vem jogando o rabetão pra mim, vem jogando o rabetão pra mim. Vem jogando o rabetão pra mim, vem gatinha se viver. Alô, Henrique Divulgações, essa aí já fui, hein. Alô, Chato CDs, Vini Torre PS, tamo junto, hein. E hoje é sexta-feira, hoje eu vou partir pro bailão. É dia de cachorrada, é dia de condição. A novinha pegou, Daniel Vídeos. Chacoalhou, eu achei que era cerveja, ela vem me baforou. Eu nunca vi uma coisa dessa, não. Tinha mulher engraçada jogando no rabitão. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Vem jogando, vem, vem jogando, vem, vem jogando, vem. Jogando a raba pra mim, vem jogando, vem, vem jogando, vem, vem jogando, vem. Vem jogando o rabetão pra mim, vem jogando o rabetão pra mim. Vem jogando o rabetão pra mim, vem jogando pra mim. Vem jogando o rabetão pra mim, vem jogando o rabetão pra mim. Vem jogando o rabetão pra mim. DJ Daniel Vídeos de São Francisco, Francisco. Minas Gerais. Qualidade aqui é a diferença.